Larissa Manoela, eu queria namorar com você. Você é ruiva. Você é tão linda. Eu te amo. Larissa Manoela. Larissa Manoela. Larissa Manoela. Larissa Manoela. Você é atriz de novela. Muito linda. Você é linda. Parece uma boneca. Eu te amo. Larissa Manoela. Larissa Manoela. Larissa Manoela. Larissa Manoela. Larissa Manoela, eu quero que você viva 100 anos. Eu te amo. Te amo. Larissa Manoela. Larissa Manoela. Larissa Manoela. Larissa Manoela. Te amo. Homenagem para o Gino Marcos da Silva Filho. Obrigado.